Thank you. salvador Portilho, nós dois, quatro, seis, salvador, né? Falta de tudo para agora. Salve 284, bom dia. Para Guarulhos, autorizado nível 360, via uniforme Zulu 21. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Sai da arbora, após a arbora, elefa. Patrulha pera em 199, decimal 35. 75043, responda. Autorizado para Guarulhos. 360, sei lá, tampa de corrida. Decola da 1-0, primeira curva à direita, sai arbora, após a elefa. Controle curso, 9-0-4-3, com 9-2-4. 9-2-4-4, Santará, por favor, que é só. espaço para posicionamento do Sunar. Seja autorizado para feedback do Sunar, chame o táxi, faz 224. Salvador, bom dia, o voo 9083, paciente da ECO. A porque cedo aí, saída pra nós, pra Confins? 9083, já está pronto pra copiar a autorização? Opa, bom demais, tá pronto. Confins, nível 400, aérea Upper Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, corrigindo, saída Dael, após Dael, Leda, após Leda, direto bridge para interceptar a aerovia. Controle opera em 199.35, transponder 5055. Na uniforme Zulu 10, segue até bridge, após bridge, eu preciso no meio após conforme plano. Realizado com FIS 400. Upper Zulu 10, Debride, Upper Zulu no meia e segue rota. Decola da 10, curva direita, Dael Leda, Leda Bridge, 1935, é o controle 5055, eu transpondo. 9083, confirmando nível 400 autorizado, sem parar com o feedback acionado. 7400, 9083. Oi, Salvador, o voo 9084, pronto para o táxi, 107 a bordo, quer na Galeão, 4 horas de autonomia. 9284, táxi via Índia, reporte pronto, no ponto de espera. Via Índia, reporta pronto, voo 9284. Então, bom dia, é o Dan 3171. Sete anos, bom dia, prossiga. 5 minutos para o posicionar, podia coordenar, por favor, nível 340, Guarulhos. Aceita o 36, aguardo 34. Só um pouquinho. 366, sim. Guarulhos, 360 autorizado, uniforme Zulu 44 Aerovia, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, lida para lida voa Ildis, para intercepta Aerovia. Controle 199 decimal 35, responda 5050. Para Guarulhos, Upper Zulu 44, decolada 10, curva direita da El, lida, após intercepta Aerovia Ildis. 1935-5050. Está confirmando 360, nível autorizado. Está 307, puxa para o Silêncio. Ok, confirmo 360. Vai reportar, obrigado. Salvador, 9284, linha de cola pista 10, dentro de uma centena 99. Aqui, decola 10, eu posso confirmar 9284. Salvador, é o LJET, Whisky, Juliette, Romeu, bom dia. Whisky, Juliette, Romeu, bom dia, prossiga. Romeu para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição meia dúzia. Autorizado início de pushback e reboque, chame para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette, Romeu. Ele chamará para ingresso no pátio principal. Torre Salvador, bom dia, tá 3890. Autorizado, Recife, preço 58, na cola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 1935, responda 5053. 360 na árvore. 190, curva esquerda, PUCA, Caju. Transponde 5053, controle Salvador, 199, decimal 35, TAM 3890. 3890, correto, sem parar, se der que eu falar. Torre é o Whisky Jet Romeu para ingresso no pátio principal. Silêncio, autorizado ingresso, reporte ao término. Ok, reportará ao término. Ok, Salvador, GAN 3171, posição 7 para busca acionar. Apesar de subir a acionar, 3171, acionar para o táxi. Agora. Salvador, ao gol 9083, portão 10, portão 4, para o pushback acionamento. Pushback acionar 9083, chame para o portão 4, chame para o táxi. Autorizado 9083. Finalizado, bom dia, obrigado. Bom dia, Romeu. Confirmando o Whisky Juliette Romeu, o reboque finalizado, bom dia. Gente, grato, bom dia. Salvador, 3890, pushback, portão 08. Autorizado o pushback acionar, 3890, chama para o táxi, tenta a banda com o puxando o site. Sim, está autorizado, tenta a banda com o site, 3890.